vez sua mãe, por todo o caminho até Belém a levei sozinho. A manjedoura que eu tinha, eu lhe dei feno pra sua caminha. Eu disse a vaca malhadinha. Nosso bom Jesus, o Salvador, nasceu no estábulo nosso Senhor, com os bichos amigos ao seu redor. Nosso bom Jesus, o Salvador. Eu para o seu acolchoado, com meu casaco foi agasalhado. Eu disse o carneiro de chifre enrolado. Eu disse a pombinha no telhado. O pus pra dormir com o mel a rolhar. O fizemos dormir eu e o meu namorado. Disse a pombinha no telhado. Nosso bom Jesus, nasceu no estábulo nosso Senhor, com os bichos amigos ao seu redor. Nosso bom Jesus, o Salvador. Nosso bom Jesus, o Salvador. Nosso bom Jesus, o Salvador.